estamos alinhados e pronto. Whisky, Oscar e do Fó. Alô, Golfo 755, informação Golfe. Golfo 755, para Confins, agora escolhe. É, agora no papo. O Romeu Delta Charlie, pronto, recorte? Afirmativo. Romeu Delta Charlie, para Maceió, aprovado 075, decola da pistão 7, curva esquerda, corredor forte, mantendo no meu pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador, opera em 119 decimal 35, torre 118 decimal 3, aciona o 0275, Romeu Delta Charlie. Pronto, aprovado 075 para Maceió, decola da pistão 7, com o corredor forte. E o PES, controle 5935, 2183, 0275, transporte. O meu Delta Charlie, correto com o filme, está aberto? Com 03 aberto. O meu Delta Charlie, faracionamento táxi, chame a torre 118, decimal 3. 1183. Solo 925, está na posição 2, pushback acionamento. Bom, 925, autorizado, chame táxi. Avarei. TAM 3217 livre agora, 190-04 nós. Tá iniciando, TAM 3217, cabeceira 28. Toyota 3835, boa tarde, ponto espera da 28, pronto, se autorizado, linha de cola imediata. 3835 vai manter, tem um tráfego aí que já vai... Você tá na aproximação, ok? Aguarde essa posição ainda. Tente, eu tô 3835. Copia. 1755 para Confins, nível 360 autorizado, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantém pro hotel nível 030 e após curva à esquerda no perfil da subida Gole, Eval... Sagaz. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 18 decimal 3, aciona 5017, com 755. Ok, aprovado então. Confins 360, via Upper Whisky 58. Decolando a 28, mantém a proa até 030, após a esquerda na Gole Eval Sagaz. 1935, controle 5017, com 755. Com 755, correto, chame pronto para push de questionamento. Tente, amanhã, siga. Jet 6720, autorizado pouso, pista 28, 190 graus, 04 nós. Livre, pouso na 28, 6720. Para o ataque, segundo, 077, com 704 horas, Campinas. Espera. O 1077, taxi livre via Juliette Alfa, próxima ponte de ferida 28, torre 18, decimal 3, ajuste no 01, boa tarde. Juliette Alfa, ponte de ferida 28, boa tarde, gol no 077. T3835, ali mantém após o web que pousa. Após o web, ali mantém o T3835, pista 2-0. Salvador, com 395, passou 363. 395, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 395. Whisky, Oscar Uniforme, livre decolagem, 190, 612. 7720, solo ao 52, libera esquerda, 129. Em 3835, eu tenho um tráfego da Condelo 7, vai manter o litoral 1000 pés, observe restrição de só iniciar a curva após 3000, ok? 7, vai manter a próxima até 3000, tá, 3835. Aguarde ainda para decolagem, 3835. Atalho, objeto 672, abre o livro, nosso escuta. Objeto 620, cruzamento da alça, táxi via Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no próximo, é isso? Afirmativo, aguardando para ingresso no pátio 1, táxi via pátio 3. Sente, vai ingresso no pátio 3, 672. Calma, atenção, aguardando instruções, cruzará com o Bélio. Cris, que uniforme, decolou 5-3, informa o helicóptero... Mantendo 500 pés no corredor axé, sentido contrário, forma visual com o mesmo, isso que eu acho que ele informa. E a gente vai reportar visual contrário, isso que eu acho que ele informa. Então 385 livre da colagem, 200 com 04, enche agora. 7, estou a bordo, autonomia 3 horas 55, contando com o fim. 1925, táxi livre via Índia Alfa, próxima ponto de espera da pista 28, chame a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 0 no 1, uma boa noite. Autorizado, táxi Índia Alfa, próximo ponto de espera 28, chama 183, muito obrigado, 925. Paulo Gol, 1399, autorização, São Paulo Congonhas. Sua 399, aguarde cópia, informação Golfo, ajuste no 0, o 1. Gente, agora. 0 graus, 04 nós. Tá autorizado o pouso, pista 28. Desde o pouso, tem 9 5. Que Oscar uniforme, chama o controle 11935, avistou o Michael Delta? Ainda não, senhor. Michael Delta visual com o tráfego, passando embaixo agora, pessoal. Excelente, mantém a separação e aguarde. Base pela direita, Michael Delta, para o 17. Está aguardando, base pela direita, 17. 3835, chama 11935, decolada 55. 1935, vai chamar 3835. Por isso que Oscar uniforme, chama 11935, bom. Tá ciente que tem um Cênica aqui na nossa frente do 6720? Negativo, desconheço o tráfego. Confirma qual é o tráfego? É um Cênica da posição que tá bem na proa, não dá pra ver o prefixo. É 6720 do solo ao 56, à direita 121 décimo 9. Corrija, o gol no 395. Ok, faz a coisa e complete. Eu vou livrar na outra aí, porque desse tráfego, aguarde um minuto. Ok. Eu acho que a última letra é Charlie, mas não dá pra ver direito. Sim, te aguarde um minuto. É o Romeu Delta Charlie. Parantax, chame 121-9. O Romeu Delta Charlie. Confirmando a decolagem da 17. Ok, da 28, então agora a curva é à direita, táxi Juliette, prossiga na Alfa até o ponto de espera da 28. Confirmando que o Juliette 720, realmente o meu Delta Charlie, ele táxi a revelia, nós desconhecíamos o tráfego. Ok, ele já tá saindo. Bom, não sei pra onde. Eu acho que ele tá saindo da frente. Vou prosseguir então. Gente. Commodore Ground, for Tower, Condor 077 Heavy, standing as we are ready to start in 10 minutes. Commodore 077, stand by to clearance to Frankfurt. Information in calls, Hotel Kennedy 10011. check Hotel 1011 and standing by for looking on 0077. Plano 399, pronto, cópia. Fala, Plano 395. Plano 395, táxi de Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, 395. Plano 399, pronto, cópia. Corrigou no 077. Congonhas, nível 360 autorizado, via turística 58. Decola da pista 28, mantém proa até o nível 030 e após curva esquerda, cumprindo o perfil da subida Gole, Eval, Sagaz. Controle Salvador 119, decimal 35, turno 18, decimal 3, aciona 5032. Gol 1399. Aprovado, nível 360, via turística 58. Mantém a reta de colagem até 3000. Após curva esquerda, Gole e Val Sagaz. 183 é torre, 1935 é controle, 5032 é o transponder do Gol no 399. Gol no 399 correto, chame pronto para puxa chame. Bem. O 077 está autorizado a decolagem da 28, vento 200 graus, 612 nós. Leve da colagem, pista 28, gol no 077. Tá 3190, tá na escuta? Salvador, tá 3190. Na final, 4 milhas da cabeceira. Afirmativo, tô com um gol iniciando o relógio agora, aguarde a pista livre o tanto 3190. Guardando, 3190. No 077, ready to copy. Condo 077, go ahead. Condo 075, going to Frankfurt, cleared flight level 330 via Upper Zulu 10 till Natal, after Natal Upper November 873 till Intel position, and according to flight plan route, departure runway 28. After departure runway 28, maintain heading till flight level 030, and then turn right to Aron departure and Zipar transition. Salvador departure control 119.35, tower 118.3, squawk 5027, condor 077. Condor 077 is clear destination Frankfurt. Flight level 330 via Upper Zulu 10 Natal. Uniform November 873 Intol. After departure runway 28, maintain runway heading until flight level 030. Then a right turn. Please take in the departure. We are cleared ZIPA transition 119.35. The airborne frequency and tower 118.3, squawk 5027. Condor 077 confirming the departure is Aaron Alpha Romeo Oscar November. Condor 077 Aaron departure, thank you. Condor 077 correct, report ready for startup and pushback. All you men ready, Condor 077. Paulo Gol no 399, portão 1, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi Gol no 399. Chama táxi Gol no 399. O 390 libera a esquerda, 121, decimal 9. Deixa eu só fazer um. 1219, bom dia. Paulo, tá 3190, livrando a Delta. São 3190, táxi via Alfa, India Gate 01, para observar tráfego da Gol, agora iniciando o pushback e livrando o Gate 01. Quando mesmo se posicionando através do Gate 4, São 3190 ingressa via India. Alfa, India, posição é 1, 1009 da Gol, São 3190. DL 52 na escuta de Salvador. DL 52, controle Salvador. Pulou 03, controle 1 no 9, decimal 35. Fala 9, 35, 9, 35. Salvador, muito boa tarde, tá 3175 para Guarulhos, informação é hotel. 3175, aguarde 4 minutos. Vou fechar ponto história da 28, pronto. Afirmativo, tá autorizado ali aí decolar o Romeo Delta Charlie. Não, 200 com 4 nós. Romeo Delta Charlie após a decolagem, curva à esquerda ou à direita? Porque decolando, para decolar da 17, curvando à esquerda para interceptar o corredor forte. É melhor curvar à direita, porque aí não é preciso cruzar o eixo novamente da 28, ok? Então após a decolagem 28, curva à direita e prossegue com proa do corredor forte. Afirmativo. No 755-04, aguarde para início de push. E agora? Para o som? É o 3190, tá ingressando, vai ingressar para a posição 1, ingressando no Índia. Gente, 3190. 1755, coordenando com a equipe de som, o tráfego da companhia agora cauda. Após o táxi do mesmo, o 1755 inicia, chama táxi. Obrigado, após o táxi do mesmo, o 1755 chama lembro. Just say again, intensive of the wind. Romeo Delta Charlie decolado ao 06, curva direita, pro Dashé, do Forte, tá livre pra abandonar hoje da 028. Afirmativo, tá na prova do corredor Forte. Gole, após o Gole, Val, Eudes. Decola o controle Salvador, opera em 119.35, a torre 118.3, aciona 5041, no TAM 3175. O TAN 3175, autorizado Salvador Guarulhos, no nível 340. Vai decolar, manter a proa até o 030, depois curva à esquerda para a posição Gole. Após Gole, vou direto Eval, após Eval, direto Eudes, para interceptar pelo SIC 50. Controle 11935, torre 23, acionado 5041, 315775. 3175, correto, chame para puxa esse momento. Maremos. Comodoro, 3567, frente do hotel. O meu Delta Charlie, prossiga. Mantém o pessoal construído, mantém o que chama o controle, permanece na 3. Não, agora pode chamar o controle 11935, tem um bom voo, o meu Delta Charlie. Start startup, we pass on to taxi, Condor 077. Condor 077, please confirm, we are cleared for startup and pushback. Condor 077, did you copy? You can invoke, please confirm, we are cleared for startup and pushback, 911. Affirmative, clear to startup and pushback, we pass on to taxi, Condor 077. Condor 077, thank you, call you for taxi, clear to startup and pushback. Juliette, Gol 1399. Temos um total de 1.49 a bordo, 4.45 de autonomia, alternamos o galhão. Gol 1399, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a torre 1.18, decimal 3, ajuste 9.01, uma boa noite. Livre táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 28, chama a torre 283, Gol 1399. Turn 002, grab a 08, left 121 this morning. Left 121. Salvador, ground tie 002. 0802, taxi via Kilo 813. Expect to enter 801. So 8002. Via 813. Say again the position, please. Centro 3567 para Brasília, nível 360 autorizados e a Pêssego 17. Decolagem da pista 28, mantém pro até o nível 030 e após curva esquerda na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 3, aciona 5045. Controle 283 da torre, 0453, responder o TAN 3567, portão 63567, correto, então, para o pistaxilamento. 8002, approaching Abram Wannan. Roger, TAN 8002, mantém posição. Para táxi Gol 1755, 1115 a bordo, 3 horas e 5, alternando Campinas. 1755, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a torre 118, decimal 3, ajuste no 011, uma boa noite. Livre táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 283, obrigado, o Gol 1755. Clear taxi via Juliet Alpha. Holding short holding point runway 28. Contact tower 1183. QNH 1011. Good night. Condo 077. Condo 077 via Juliet and Alpha. Holding point runway 28. Tower 118.3. And Yeah. Boa noite. And the QNH 1011, thank you. Taxi via Juliet and Alpha Condor 077. Yes, we do. Report holding point. Condor 077, report holding point, runway 28. Hey, boa noite, chegou 1399, próximo ponto de espera da 28, estamos prontos. Fundo 399, está autorizado a linha e decolar a pista 28, 210 graus, 049. A linha e decola, Gondo 399. Taxi via Juliet, gate 11, turn 8002. Gate 11, turn 8002. Torre Salvador, boa tarde, gol 1612. Está na final do procedimento da RENAS. Trem de pouso baixado, travado. Número 2 está aguardando pista livre. Tem um tráfego iniciando a 28. Guardando.